Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Para todos, boa noite. Sejam bem-vindos à emissão 4 de Portugal de Les a Les. Desculpa, enganei-me. Estava aqui a fazer uma coisa e enganei-me, liga para ti. Desculpa lá. Não, obrigado. Boa noite, sejam bem-vindos à emissão 4 do Portugal de Les a Les. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, boa noite! Emissão 4 do Portugal de Les a Les para este dia de quarta-feira, 23 de fevereiro, ano de 2011. E que dia este, hein? Já cheira a verão. Ou, se quiseres, a primavera. Esteve, na verdade, um dia espetacular, de sol, bonito. Eu e você vamos percorrer Portugal de Les a Les. Chegamos agora que são 21 horas, vamos ficar até bem perto das 23. Esta, já sabem, é a sua rádio Antena Web. Vamos longe para fazer muitos amigos. Seleção musical, apresentação e realização destas emissões do Portugal de Les a Les, a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Um forte abraço. Ah, obrigado. Venha então daí comigo, até bem para todas as 23. Os primeiros sons desta emissão de hoje, para Lenita Gentil e também Alexandra. Eles foram tão longe. Bom, e nós, já agora, também vamos. Eles iam sem medo ou com medo, nem sei. Era enorme o seu credo, era grande o seu rei. Partiam às cegas no mar a bater. Ó, tu que navegas, não queiras vencer. Deixavam o trigo nas terras natais. Mulher e amigo ficavam no cais. Era quase loucura, era quase ilusão. Era quase a ternura da doce aventura de ter ambição. Eles foram tão longe, eles foram tão longe, e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe, e ficamos tão perto de sermos alguém. Foram tão longe, eles foram tão longe, e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe, e ficamos tão perto de sermos alguém. Eles tinham bandeiras, falavam de nós, quebravam fronteiras, erguiam a voz. E deram ao mundo outros mundos para ver. Povo vagabundo que teima em vencer.

e dá-me a tua mão. Sobe comigo, encosta, porque quando a gente gosta, ninguém cala o coração. Sobe comigo. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Thank you. peitos cavados, dos sapatinhos da moça que te fez andar brejeiro. E afinal foi só por troça e ficaste a solteiro. Oh Zé, tu escolheste a liberdade nos copos e na saudade, e assim mesmo é como é. Desgosto do calçado, só te restam poucas esperanças. Com carinho contra o peito, sapatinhos de crianças. Oh Zé, tu escolheste a liberdade nos copos e na saudade, e assim mesmo é como é. Quatro vozes do fado marcaram presença nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, referente a este dia de quarta-feira, 23 de fevereiro, ano de 2011. As vozes de Carlos do Carmo, com o tema Lisboa, Menina e Moça, ainda Cátia Guerreiro, o tema Asas, Aida de Castro, Gosto de Tudo que é Teu e, por último, a voz de Teresa Tarouca, Zé Sapateiro. Vamos continuando nesta emissão do Portugal de Les a Les, com seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Para ouvir já de seguida, Da Vinci, Conquistadores e também Do Ouro Negro, Vou Levar-te Comigo. Bom, pelo menos até às 11 é isso mesmo, Vou Levar-te Comigo. Cantar novas vitórias e erguer orgulhosas bandeiras.

A música de Paila marcar presença nesta emissão do Portugal de Lanzalés, referente a este dia de quarta-feira, 23 de fevereiro, ano de 2011. Seleção musical, a apresentação e realização destas emissões do Portugal de Lanzalés, a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Estivemos então com as vozes de Maranto, o tema Se Não Fossem as Mulheres, ainda Fernando Santana, Cavalgada e Romana, Entre Duas Paixões. Vamos sair para um curto intervalo, não sem antes de ficar com a voz de Lena D'Água, Estou Além. E, como diz Paulo Gonzo, falamos então depois. Porque tem

o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Antena Web apresenta Albatroz em Entrevista. No passado dia 18, o Grupo Albatroz, com 30 anos de existência, concedeu uma entrevista à Rádio Antena Web. E agora, no próximo dia 25 de Fevereiro, vamos exibi-la em mais uma edição de Tempo de Antena. Conheça um pouco mais sobre este mítico e renovado grupo para 2011, na voz de um dos seus vocalistas. Uma entrevista e um programa a não perder. Grupo Albatroz, em entrevista à Rádio Antena Web, no próximo dia 25, no Tempo de Antena, a partir das 17 horas. Só aqui, na sua e só sua Rádio Antena Web. Antena Web dá-te música. Música. E mais música. Olá então para todos, boa noite. Estamos de regresso agora para a segunda parte desta emissão de Portugal de Lés a Lés. Estamos já na segunda parte desta emissão de Portugal de Lés a Lés, a continuação de uma excelente noite de quarta-feira. E que dia, meus amigos! Um autêntico dia de primavera hoje. Abrimos esta segunda hora de emissão do Portugal de Lés a Lés com a música popular portuguesa. Onde quer que esteja, o que quer que faça, o que importa mesmo é que esteja na nossa companhia. Somos Rádio Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. Vamos abrir esta segunda hora de emissão com a voz de Fausto, o tema Nau Catarineta. Ainda Maio Moço e a Ronda dos Quatro Caminhos e também a Diafa. São os quatro temas que se seguem na abertura desta segunda hora de emissão do Portugal de Lés a Lés, que tem a apresentação e realização desta, de todas estas emissões, deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Vamos então à música e vamos lá então fazer uma viagem nesta nau catarineta. Lá vem a nau catarineta, que tem muito que contar. Ouvida agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de ano e dia que iam na volta do mar. Já não tinham que comer, já não tinham que manjar.

Esteja bem. Esteja com a Antena Web.

Estivemos então com as vozes de Carlos Mendes, o tema Amélia dos Olhos Doces, ainda André Sardé, Adivinha Quanto Gosto de Ti e GNR com participação de Isabel Silvestre, Pronúncia do Norte. Ainda tempo para mais dois temas nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Para ouvir já de seguida, António Variações, é para amanhã, e depois os Delfins, ao passar o navio. Eu volto logo depois para as despedidas. sempre assim. E cedo passa a hora e o sonho que tarda. E essa voz que chora é só porque sabe. E ao passar o navio fica o mar sempre igual. Ao passar uma vida sempre igual. Todas as vezes, em todos os mundos, devia sempre assim. E longe vai a hora e o sonho que tarda. E esta voz que chora é só porque sabe. E ao passar no navio fica o mar sempre igual. Ao passar uma vida Então, o final desta emissão de hoje do Portugal de Lés a Lés. Espero ter-lhe proporcionado uma ótima companhia nestes cerca de 120 minutos. Portugal de Lés a Lés, que acontece aqui na sua antena web, às quartas-feiras, entre as 21 e as 23. Com seleção musical, apresentação e realização de Diamantino Teixeira. Ficam aqui as despedidas, a promessa de voltar de hoje a 8 dias. Para aqueles que ouvem Voo Noturno, estarei por cá na próxima sexta-feira. os tons finais desta emissão de hoje para o HF Rua do Carmo. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Façam o favor de serem muito felizes, onde e com quem quer que estejam. Independentemente do que quer que façam, o que importa mesmo é que continuem na companhia da Antena Web. Então, tchau, tchau. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. De frente, seguimos viagem.